Dia a dia do maloca que mora lá na favela. Com pouca oportunidade, ainda tem que lidar com a inveja. Não permite ser julgado porque não conhece história. Se não tava na minha dor, também não vai tá na minha glória. Ignore quem ataca, quem julga sem conhecer. Vai, essa manda se fuder. Zé por vir que é meu fim, então espere eu morrer. Então espere eu morrer. Já paguei meus pecados, foi 4 trancado. Agora na rua eu tô renovado. Já tá na balança quem é aliado. E também quem é falso, já tá na balança quem é aliado, amigo fiel. E também quem é falso, tá na balança quem é aliado. Vida louca, é perigo, várias nessa te chama de amigo. Quando cai, tá fudido, só sobra pra família e os filhos. E a fiel, que é responsa, malandro bom, ela não abandona. E aquelas que tá por fama, lembre a fama que matou Dayana. Vida louca, é perigo, várias nessa te chama de amigo. Quando cai, tá fudido, só sobra pra família e os filhos. E a fiel, que é responsa, malandro bom, ela não abandona. E aquelas que tá por fama, lembre a fama que matou Dayana. E o nosso dia a dia é dessa, parceiro, só quem passa sabe. Vida louca. Perigo, várias nessa te chama de amigo. Quando cai, tá fudido, só sobra pra família e os filhos.